Tempo. Pra te ver bem, te ver chegando, te ver amando. Diniz, pra te ver quis, te ver brincando, te ver babando. Diniz, pra te ver diz, te ver rolando, comemorando. Diniz, pra te ver bis, pra te ver brilhando, economizando. Diniz, pra te ver confortável, com tecnologia e o cuidado das óticas Diniz. Mil lojas pra você. Pra te ver bem. Mãe, nunca passou.